salvou, quem me curou. Agora eu vou sempre louvar seu nome, sempre exaltar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Vou adorar. Vou adorar. Pensando sobre os